Mundo do Samba, você concorre hoje espetacular e prático. Gato organizador ajustável com alça de esticamento horizontal e argola de regulagem nos modelos Tomba Caixote, Vira Lata e Angora. Modelos Tomba Caixote, Vira Lata e Angora. Exatamente. Que vem a ser este aparelho, companheiro Gomes? É o Gato organizador ajustável com alça de esticamento horizontal e argola de regulagem nos modelos Tomba Caixote, Vira Lata e Angora. O que, que é isso, Alisson? É porque hoje é dia do samba. Certo. Então, fiz um aparelho pra fazer tamborim com couro de gato. Ah, não acredito. Ô, Hélio Júnior, não. Desliga esse aparelho. Pega esse gato. Desliga o aparelho. Não. Para! Que coisa.